descansar e nada fazer. O tempo agora é seu inimigo. Não deixe nada pra amanhã. Vai te dizer aonde errou. Sempre. Cada vez eu tenho menos tempo pra perder. Me preocupa aquilo que não me faz bem. Eu não vou mais ficar aqui, paralisado pela incerteza, desesperado pela solução. Faz questão de me dizer.